Prossegue Lima, Mike até a Quebec. Na Quebec mantém a posição e chama a torre 118 decimal 95. Batalha 2231 está autorizado o feedback. Pode prosseguir. 2231, então. Sobe para 1.500 pés. É, quando mantiver 1.500 pés, curva à direita e reporta no través norte da torre. Tem um tráfego para pouso na 17, está a 5 milhas da cabeceira 17, mantendo no 1.000 pés. Mantém a proa até 1.500 pés, inicie curva à direita e reporta através norte. Está metendo na reta até 1.500, após 1.500, curva à direita, Olympus 08. Reportando através norte. 328. Golfiosa 360 pela esquerda. Alvo 360 pela esquerda, Golfiosa. 663 no 4, Golfiosa 2? Negativo. Aliane mantém, cabeceira 28. Aliane mantém, 28. 63 no 4. Cuidado cruzamento até a parte 5 quilos de Era Lima. Chile 6314, informo dois traços, à sua direita, um P3 da Força Aérea, mantendo a 1.510 no, na perna do vento para uma base pela direita, e outro, um Charlie 150, a mais ou menos 4 milhas da cabeceira auxiliar 17, não interfere com a sua decolagem. Livre decolagem, pista 28, vento 180 graus, 7 mais. Olympus decolagem 28, Orcha 63, ano 4. Olympus 08, mantém a perna do vento, aguarda para girar a base. Está mantendo a do vento, aguardando a base, Olympus 08. Gente, frequência livre, estacionar silo, silo de Arima. Interceptou final, 97, Golfiosa. Gente, Serra Golfiosa... O novo 360 curto pela esquerda. Seu pouso será após a aeronave que está decolando da pista 28 agora. O novo 360 curto, reporta me interceptando a sinal da 17. Se autorizado, reduz a velocidade para se enquadrar como número 2. Serra Golfiosa. Então reduz e reporta 3 milhas, tenta ser 17. Reportará 3 milhas, sinal 17, Golfiosa. Oi, boa tarde, Gol, na hora 69, quanto espera 28? O no 1 no 69, mantém o ponto de espera. Manterá o ponto de espera, o no 1 no 69. Chile 63 no 4, decolado ao 5-4. Tráfego à sua direita, aproximando para o 97. Está a 3 milhas à sua direita. Não interfere com essa decolagem. Mantém pro até 2.500 pés e chama o controle, 1935. Boa viagem. Vai chamar, 1935. Controle Salvador, bom dia, boa tarde, hoje é 6314, você escuta. 6314, contato radar na decolagem, saída bom, mostrando 340, vigilante. Saída bom, está mantendo o PRO até 2500. 2500, seu voo, Momo. Após Momo. 7, o vento 180 graus, 99. 17, Golf Oscar. Boa tarde, Tan 3560, sem a cidade uniforme. Tan 3560, identifique, autorizada a chegada CARI, teste e mantém nível de voo 130. China, CARI, 130, Tan 3560, confirme se recebeu o ID. Mantinho. 3560. Hotel Juliette Serra, prossiga. Para 2231, mantém a posição. Mantém a posição, para 2231. Condições visuais, o ajuste em Salvador 1-0-1-0. Você vai programar o seu voo a ingressar nos corredores ou a 15 milhas de Salvador, abaixo do, de 1000 pés. Confirme. Vai então para o Golf Alfa, por gentileza. 190 com meia dúzia, Golf Alfa. Beleza, estou no site Golf Alfa. Seu Juliette Serra, senhora, código 0224. Acionar código transponder 0224 até o Juliette Serra. Juliette Serra. 1169, tem condições de decolar de imediato assim que é autorizado? 1169, afirmativo, de imediato que é autorizado. Agiliza o alinhamento, se preparando para a decolagem, 1169. Gente, alinhando e aguardando. E ponto de espera 228. Afirmo. Estou dando autorização de pouso, Olímpio 08. Guarda autorização, 08. Só para informação, o Boeing da Gol vai iniciar a rolagem agora. Centro, Boeing da Gol. Azul 6919, copia. Autorizado Campinas, nível de voo 340, decolagem da 1-0 com primeira curva direita, na saída da Eule da Motiva, perdido 1-0. Aciona 5474 no transponder, controle 119, decimal 35. Número 9, correto, com porta pronto para o pushback. 3560 também acha favorável a outra. Sempre 90 com 7. Agora tá de cauda, realmente. Pode andar ainda. Poderia confirmar o vento para o Olympus 08? Olympus 08, o ajuste 9090. É, livre toque remetido ao 28, pista o vento 190 graus 7 nas. Livre toque remetido à pista 28, perto do Olympus 08. Voo 1169, decolar 259, mantém a reta até 2500, time controle 1935. Mantendo essa até 2500, 1935, boa tarde. Controle de Salvador, boa tarde. Voo 1169, passando 1500 pés, ainda mantendo esse. 1169 da Gol. Após 2500 pés, eu intercepto a saída da El. Pode restrito o nível de voo 080. Gente, após 2.500, intercepta a saída da EL e restrita ao 080, o 9-6. 3190. Prossiga, 3190. Como reportou o companheiro aí de voo, a componente de cauda, só quer prosseguir para 28 ou para 10? Poderia confirmar o vento, 190 com 10? 190 com 7. Para 3560, copiou também? Copiou, vai sair para 28, mas vai mudar para decolagem, não vai? acredito que sim, mas no momento não. A USA é 28, não vai dar certo decolar da 10, outro poder na 28. Isso é óbvio, né? Nós vamos prosseguir para 28. Juliette Serra vai prosseguir no litoral sul. Litoral sul. Paris. Feito reporte em Paris. Direita 1500, reportará através norte, Olimpo 08. Xenéar 635, alinhar e manter, capiteiro 22. Ali mantém o Xenéar 635. 01, Salvador na escuta. Boa tarde, 2231, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. 10, Guardião 01. Xenéar 314, chamo sempre o Recife. 2685, alterno 2545. 2685, 2545, 863, 14. 1169, sobe e mantém nível 100. 100, 1169, tá bom. 3190 da TAM, prossegue a 2000 pés, ajuste 1010. Tá autorizado em receptar final da 28. 1090, desce pra 2000, até 3190. Olimpo 08, perna do vento, 1500. Gente, já de tarde, mantenha do vento, aguarda para girar base, Olimpo 08. Mantenha do vento, aguardando base, 08. Chega. Condições visuais, reporte farol de Itapuã, Guardião 01. Salvador, gol 969, vai atingir, cruzando 90 para uma centena. Mínima centena. Mantena. Cinco meia zero da TAM, desce uma tênis, 120. 120 agora, 3560. Mantido, você vai ter tráfego à sua esquerda, 737-800, a 11 horas, em 20 milhas, o deslocamento sul está restrito a nível 100. Sim, sentido tráfego, você é 3560. 3550, mantém a proa até 2500? Ah, sim, proa até 2500, quase a decolagem. Sim, deixa eu chamar minha frente, 3560. Olimpo 08, tô ligado base, reporta final da 28. Olimpo 08, aeronave aberta já iniciando a rolagem. Já na base, reportará na final, Olimpo 08. Tem reposta rotatória até o Juliette Serra. Reposta na rotatória. Olimpo 08, final, tem baixado travado. Olimpo 08, avistado, ajuste 9090, autorizado para quem remetida, pista 28, vento 180 graus, 99. Autorizado para quem remetida, pista 28. 355, decolada 805, controle 1935, boa viagem. 1935, uma boa. controle Salvador, Oxené 6355, decolado, passa 2000. Oxené 355, após 2500 pés, autorizado o perfil da saída da EL, tá por radar na decolagem, tem que ser vigilante. Excelente, após 2500, o perfil Oxené 6355. O 1169, o tráfego está sendo esperado a sua posição de 9 horas, sobre o nível 360. Por 1169, subindo ao 3360. 3560, tráfego esperado, posição de 6 horas, está aberta a 3000 pés, ajuste no 0 no 0. No 0 no 0, tem 3000 pés agora, está 3560. Aliari manter o bateria 2231? Firmo, Aliari manter a cabeceira 2831. 2231. Tempo 08, tocou e arremeteu ao 06. Mantém cru até 1.500 pés, informa o tráfego à sua direita, a aproximadamente 5 milhas da cabeceira auxiliar 17, mantendo 1.000 pés. Então mantém até 1.500 pés, curva, quando inicia a curva à direita, reporta através de marcha da torre Olimpo 08. Olimpo 08, mantendo a pro até 1.500, depois curva à direita, reportando através norte, Olimpo 08. O Guardião 01 no farol de Taporra avisou a aeronave e decolou da 22. Chame torre no 8, decimal 95, Guardião 01. 1295 graus, Turbo 01. 11169, chama centro Recife, frequência 1251, alterno no 3325. 251, alterno 3325. Uma boa tarde, 1169. Estágio. Reporta no através do farol de Taporra. Já estamos no trabalho para o Itapuã, Guardião 01. A intenção é aproximar direto para o Graia? Se autorizado, direto para o Graia, Guardião 01. Perfeito. Então, tem aeronave para decolagem da 22? Mantenha a vertical do farol de Itapuã, aguarde para aproximar para o Graia, o Guardião 01. Sim, a gente mantém do farol de Itapuã, aguardando autorização para o fogo no parque do Graia, Guardião 01. Traçaria 2231, informo. Três traços. Um à esquerda, do eixo de decolagem, mantendo 500 pés. O helicóptero, um esquilo da polícia militar. Não interfere com sobrevivação. E outros dois à direita. Um C3 da Força Aérea, 1.500 pés. Não interfere também. E o hotel de Leite Serra, um Alfa Serra 65, mantendo 1.000, também não interfere. Livre decolagem, pista 28, vento noite 0 graus, 8 mais. Livre decolagem, passando 261. Temos os três leitigais. Hotel Juliette Serra na escuta da torre? Afirmativo. Reporta na vertical da NMA, Hotel Juliette Serra. É aprovável o SPR, que vai animar. Está autorizado? Está autorizando a análise da LLS? Exato. Obrigado. Bom pouso, Andréia. Obrigado. Juliette Serra, tem condições de efetuar uma espera pairada sobre a RMA? É, de preferência, eu estou pesado. Vou fazer curvas aqui à direita, aqui, mantendo meu teste. Afirmo, direita, 1.000 pés e a porta já interceptando no final da 197, até o Juliette Serra. Reporta lá, interceptando. Olimpo 08, dá presente 360 pela esquerda. 360 pela esquerda, Olimpo 08. Passaredo 2231, decolado aos 190, mantém proa até 2500 pés e chame o controle em 119.35. Batendo pro até 2500 pés, batendo 935, passageiro 231. 295. 295, 93, 190, obrigado, bacana. Boa. Motor de Salvador, passageiro 231, decolou, batendo proa em frente até 2500 pés. Gente, passageiro 231, contato radar na decolagem, após 2500 pés, direto Momo. Após o 2500? Boa posição, Momo. Ok, já do Momo, já. Afirma, feito e aferir com o Leão das pistas, do Guardião Zero. Então, aproxima para o direto para o Gré, o vento 190 graus, 099, reporta nacional para o Gré, o Guardião 01, agilizando, por gentileza. Agilizando, reporta nacional do Pacto Gré, o Guardião 01. Hotel Júlio Etchê, contato 360 pela esquerda, prossegue sinal 97 para um ponto parado, cabeceira 97, forma o tráfego da pista militar, vai pousar direto para o Pacto 4. À sua direita, não vai interferir com a sua aproximação, o Hotel Juliette Serra. Ok, autorizado, Hotel Juliette Serra, pouso pairado na cabeceira 197. Se possível, agilizando, o Hotel Juliette Serra. Agilizando. Estou direto para ele, está saindo 231. O 231 direto para Reinas, informe restrito 3000. Não, só está subindo a 160. Para 160, estou 231. Chama M3 55, chama Centro Recife, frequência 1251, alterna 13325. 1251, alterna 13325, Chama 6355, uma boa tarde. Cádio. Roda 10 com a primeira curva à direita, na saída agora, eleva, fez o 17. Aciona 55 na meia, no transponder, o controle 119, decimal 35, ou 1869. 360 Brasília, autorizado, decola a pista aberta, curva direita, perfil arbor, eleva, aperizou 197. 55 na meia, transponder e 1935. É o controle, 1869. 1869, correto, você pode pronto, feedback. Passará 869. Mantenha o setor norte com 360 pela esquerda, reporta na perna do vento da 28, Olimpo 08. Está ciente, dois traços na final, vai manter 360 pela esquerda, aguardando a troca de pista, Olimpo 08. Está 3190, já baixou e travou? Afirma, está travado, está pesado. Porém, posiciona a aeronave na saída do pátio 3. Sobre 560, no localizador, complete a aproximação, chame torre, no 895. Torre agora 1895, tá? 3560. Controle Salvador, boa tarde, gol Nuno 66, informação aí. O Nuno 66, identifique, desse mantém o 050, chegada Mari. Para final, ILS X-Way, pista no 0. 050, X-Way da 10, gol Nuno 66. Juliette Sierra, vento 180 com 8, livre pouso, pairado, cabeceira 17. Livre pouso para o Juliette Sierra, graças. Voador, TAM 3560. 3560, boa tarde, 1090, ajuste, continue a aproximação, aguarda que está ali, 3560. Boa tarde, eu não aguardo, TAM 3560. Considere solo no 5, livre para o pátio 4, frequência livre ao estacional, hotel Juliette Serra, boa tarde. 3190, solo 14, livre à esquerda, na Índia, mantenha a posição, chame torre em, e chame o solo, 21-9. Vai manter na Índia, 21-9, com solo, uma boa tarde. Salvador, boa tarde, tá? Zona 90. Livrou na segunda. O da 3190, mantenha a posição na Índia, aguardando instruções para o TAC. Vai manter na Índia, 3190. 508, tem condições de fazer um 180 e ingressar na cena do vento para uma base pela esquerda, da 10 agora? Afirmativo, curvando agora à direita para se ingressar na perna do vento, para 10, Olimpo 08. Passa pela esquerda, ou já iniciou pela direita? Já iniciou pela direita agora. É, sem interferir com a pista da 28, Olimpo. Sem interferir, Olympus 08. Da 3560, cheque trem, pouso autorizado. Pista 28, vento 170 graus, 8 nós. Livre pouso para o 3560, baixar a trava. A ficará posicionada na saída do bate 3. Siga contact até o gate 05, 40 metros. Sim, autorizado então, bate 05, 180. Tempo 560, solo 17, antes de ingressar na Alfa, chame o solo em 121 decimal 9. Tente 219, tanto 3560. 3560, Para Romeu Lima, Salvador. Silva para Romeu Lima, decolou de Serra Índia com Índia para Serra Whisky de Alta Lima, mantendo 500 pés, está com 3 a bordo, o código alocado é o 0135, Romeu Lima. Gente, Romeu Lima, prossiga para a linha do litoral, tem uma aeronave da Força Aérea à sua esquerda fazendo toque arremetida, os outros estão agora a 1,5 milha. Ciente, Lima. Voo 1166, livre descida 2000 pés, ajuste 1010, autorizado a final da pista 10. 72000, 1010, 1166, autorizado a final. Final, trem baixado travado, Olympus 08. Olympus 08, autorizado, tocar RMT, pista 10, vento 180 graus, 8 nós. Autorizado, tocar RMT, pista 10, Olympus 08. Barra Romeu Lima, prossiga Serra Whisky Delta Lima, ajuste 10, 10 em Salvador. Lima. Tô no meio. Tô no meio, Salvador. Tô no meio, na escuta. 7 milhas para Conde, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 090. Chame em controle Aracaju 20 decimal 3. Pastor 16. Pastor 16 no 090, a 6 milhas de Conde, chamará Conde, chamará controle de Aracaju 120 decimal 3. Na 919, alinhar e manter, cabeceira 10. Olímpio 08, socorro RM221, curva à esquerda, reporta através norte da torre. Curva na esquerda, reporta através norte da torre, Olímpio 08. Azul 6919, informa o tráfego lá à esquerda, P3 da Força Aérea, mantendo a perna do vento, não interfere com a decolagem. Nível de decolagem, pista 90, vento 180 graus, 8 mais. Olímpio 08, inicio 360 pela direita, reporta através do arco da interceptando a perna do vento. Iniciando... curva direita, reportará interceptando a do vento Olympus 08. Sequência livre, Papa Romeu Lima. Passarela do 2231, chame o Centro Recife. No 288, alterno 260. Sim, chamar Recife 288, alternando 260. Passarela do 231, grato, boa tarde. Boa tarde. Boa, 645, desce a 2000 pés. Ajuste no 090. Autorizada a final da pista no 0 como número 2. Número 1 está passando duna. Sim. Final, chame torre no 1895. Gol 1165. 1895, obrigado. Ele é o azul 46919. Azul 6909, contato radar, saída da El. Sobe nível 340, serviço de vigilância. Pode voar da El, senhor. Oi, da El. Obrigado. Perna do vento 1500. Olímpico 08, voo 360 pela direita. Tem dois tráfegos para pouso na 10. Novo 360 pela direita, Olímpico 08. Zóio Salvador, voo 966. Voo 966, boa tarde, ajuste 9010, continua a aproximação, reporta baixado checado. Baixado checado já, agora na aproximação. Livre pouso, pistão 90, vento 180 graus, 8 mais, 966. Realizado pouso, pistão 90, voo 966. Como tráfego baixeiro, perfeito da Força Aérea, mantendo a do vento da 10, 97. Sente o tráfego da Força Aérea, voo 966. 3. Encontrar 2733, autorizado voo local Salvador, no 1000 pés. Decolagem da pista 10, com primeira. Decolagem da pista 10, a curva em coordenação com a torre, para TGL na pista 10. Aciona no transponder 0132, torre 118, decimal. O 645 no localizador, complete a aproximação, chame torre, o 98 decimal 95. 1895, obrigado, boa tarde, 645. 1935 é a torre 198 decimal 95, por 02733. Por 02733, paciente que o P3 está fazendo toque remetido, também não nos dá. Está livre acionamento, pode mandar o pronto para o táxi, foi 02733. Táxi 869, 189 a bordo, 3 horas e 40, Campinas. 1869, faz a parte 1 no Índia, ponto espera na 0 torre 118 decimal 95, ajuste na 0 no 1. Bombou. Autorizado o táxi, parte Índia, ponto espera na 0, 1895. 311, 89, 869, obrigado. Lono 66, solo 27, agilizando direito no 21, decimal 9, solo. Olímpico 08, mantém a perna do vento, aguarda para girar base. Mantendo do vento, aguardando base, visual com tráfego, Olímpico 08. No 645 informa o tráfego à esquerda, P3 da Força Aérea, mantendo a do vento, não interfere com a sua aproximação. Livre pouso, pista 10, 180, complete. 7, livre pouso, voo, 645. Olímpico 08, tático. Olímpico 08, mantendo o vento, aguarda para girar base. Olímpico 08. Mantendo a do vento, guardando base, 08. Salvador, boa tarde, voo 1869, ponte espera, pistão do zero, pronto. 1869, mantenho ponte espera. Tem 1869. Olímpico 08, autorizado base, na porta final na 7, 10. Olímpico 08, base, reportará na final. Volo 645, solo 29, direito no 219, pessoal. Direito no 219, é bacana. Paulo Gol, Romeu 645, de prova. Romeu 645, taxi de Alfa, reportante da Juliette. Reportante da Juliette. No 6999? 6999. 251-133-25, centro Recife. 251-3385, copiado, obrigado. Boa noite. O 6999. Vai. Sente. Livre toque remetida, pistão 10, vento 1,8, 0 graus, 8 nós. Pessoa que é remetida, pistão no 0, vento 08. 2050 na Mari, pode voar da presença? Autorizado de SAP 62 no 0. Direto de SAP 6362 no 0. Pessoa ao 150, pode prosseguir na descida 62 no 0. Estação 050, senhor, descida. 0-5-0, 2-1-0. Gol 9-4-5, Juliette, Rede 2. Juliette, Rede 2, vai 4. 4-2-0-6, cópia. Azul 4-2-0-6, autorizado Recife, nível de voo 3-3-0. Decolagem da pistão no 0, com primeira curva à esquerda. Na saída Puca, Jamo, Caju, Upper, Zulu 17. Aciona 5524 no transponder, o controle 1-1-9, decimal 35. Autorizado Recife, 330, decola 10. Puca, Jamo, Aracaju, Upper, Zulu 7, 534, controle 1935. Azul 4206, com a primeira curva à esquerda. Afirmativo, conforme a Puca, Jamo, Aracaju, a esquerda. Azul 4206, correto cotejamento, na porta pronta se tiver. Vou falar. 32, curva à esquerda, 1.510, reporta através do norte da torre. Vai na esquerda, reportará através do norte da torre, Olympus 08. 03 a bordo, livre o táxi, na hotel, mantenha a posição, chama a torre em 1.98, decimal 95, ajuste na 091. Na hotel, mantém a posição e transfere a torre em 1.98, decimal 95. Força aérea 2733. São 90, vento 1.80 graus, 8 nós. Temos decolagem, 5.90, 1.89. Torre Olympus 08, solicita da presente fazer um procedimento, IALS. Olimpo 08, mantém a escuta. Mantém a escuta, fazendo o vento 1.500. Olimpo 08, agora o controle 1.9, decimal 35. 1935, Olimpo 08. Controle Olimpo 08. Olimpo 08. Está na perna do vento 1.500. Solicita procedimento ILS. Gente, sobe a 2.000 pés, mantenha a perna do vento, aguarde vetor para sinal da pista no zero. Está 2, perna do vento, Olimpo 08. 1.869, decolar 234, controle 1.9, decimal 35. 19:35, boa tarde. Controle Salvador, gol 1869, boa tarde, cruza 1.200. Gol 1869, sobe para nível de voo 3620, contato radar na decolagem, a saída Arbor, vigilância. Sim, está livre ascensão então ao nível 360, na subida Arbor, gol 1869. Azul 2591, X-Ray confere, autorizado Vitória, nível de voo 160. Decolo da pista 10, primeira curva direita, na saída Coral, Golf 677. Aciona 5473 no transponder, o controle 119.35. Azul 2591, correto protegimento, reporta pronto o pushback. Tipo 08, esquerda proa 160, autorizada a final da pista 10. 160, autorizado sinal, olhando 08. Ali, Salvador, boa noite, 143, acione a informação, acione a identificação, precisando da chegada, bom, desce e mantém 4.010, ajuste no 010. 4.010, libera das restrições de velocidade? Livre. Obrigado. Câmera 2-1-0, desce a 2.000 pés, ajuste 1-0-1-0. 2.000-1-0-1-0, se possível vai sair do valo externo. Vai dar para o valo externo não. Vamos manter então. Tipo 08 estabilizou? Estabilizou, localizador, tipo 08. E mantive, complete a aproximação final, chame turno 1-8, decimal 9-5. Completando, 3295, olhinha posto 08. O controle, o Gol 1869, poderia voar direto à posição Elefa? Autorizando Elefa 869. Muito obrigado. Olimpo 08, tá na final. Olimpo 08, confirme intenções? Toque arremetido. Gente, mas após a remetida vai prosseguir para um novo procedimento? Negativo, circuito de trava. Tô ciente, continua a aproximação, aguarda a autorização de toque remetido. Continua a aproximação, aguardando o toque remetido. Olimpo 08, autorizado, toque arremetida, pistão 10, vento 180 graus, 8 mais. Autorizado, toque arremetida, pista 10, Olimpo 08. Você é do 7-6 na Delta, para autorizar Alfa, Juliette? 0-2733, autorizado, Alfa, reporta antes da taxi, Juliette. Aparece Juliette, certo. 1869, chama Centro Recife, frequência 1288, alterna 1260. 288-260, graça, uma boa noite. 6200, autorizado, é? Dá 10? Autorizado. Autorizado a final, 62, não é? Sente, vai interceptar agora e mais. Quatro. Confere. Tocou e remeteu aos 43, curva à esquerda, 1.500 pés, reporta através norte da torre. Curva na esquerda, 1.500, reportará através norte, Olympus. Autonomia 2.50, alterna Aracaju. Não foi possível compreender o POB, o ano 4206? POB 1.16, 2.50 Aracaju. Contato, gente, Prospera 910, todo mundo, 1.95, boa ajuste no 01, uma boa viagem, 1.4205, pode continuar. 1.18, decimal 95. 95, obrigado. Pelo 43, delta 2 mil pés. 2 mil, delta 43. Aqui, o ajuste no 011 agora. Estabilizou, né? 2-0 final, torre no noite, decimal 95. 2-0. Reporta reinterceptando perna do vento 1-0. 3-0 pela direita, reportará interceptar Olympus 08. Puxaria 2733, Juliette Patião no Índia. Autorização para Brasília. Então 3567, aguarda a cópia. 3567. O Chané 62110 para informação de traça com P3 da Força Aérea, mantendo o setor norte da torre a 1.500 pés. Está autorizado o pouso, pistão 10, vento 18, 0 graus, 99. Cliente do tráfego, pessoal, com o mesmo livre pouso 10, Chané 62110. 4206, ponto de espera pronto. Azul 4206, mantém a ponto de espera. Mantém. Azul, liga o tráfego. Confirma quem chamou a torre? Quem coordenar a força aérea 2733? Solo Salvador, Azul 2712, informação X-Ray, solicita 130 para Aracaju. 2712, prepara a Conde, aguarda a cópia número 2. Conde, aguardando cópia. 50 para seguir descida. 3894, acione identificação, chegada Mari, desce, mantém o 050. Mari, 10, 050, 3844. Para a direita, na saída agora, Elefos, Luna 7. Aciona no transponder 5521, o controle 119, decimal 35, para 3567. 08, com a direita, 360. Azul 4206, ali, mantém pistão no 0. Antena 10, 4206. O transponder 5521 e o controle 1935. 3567 no 06, 12. 3567, sua saída é Arbor Elefa. Arbor Elefa, 1035-67. Correto, pode dar para o pushback, 3567. 3567. Azul 2591, é o sol? Azul 2591, sol Salvador? Azul 4206, para informação de tráfego, um P3 da Força Aérea, 1.500 pés no setor norte da torre, não interfere com a sua decolagem. 4206. Autorizado a decolar, pista 10, vento 180 graus, 99. Decolagem, 4206. Pisado 170 para Aracaju, pista 10, curva esquerda, saída Conde, curva 677, é a rota. 0263 transponder 1935. Azul 2712. 712 correto. Confirma a posição de estacionamento? No pátio 3. Gente, volta pro pushback. Azul 2712. Cara, azul 2712. Fala, boa noite. 6210 do plano. 6210 taxi alfa, repórter de ajudante. Alfa vai chamar de ajudante. Autorizado base, passará sinal de universidade travada 508. Seu plano já venceu? Confirma se apresentou alguma DLA? Seu plano 57, original 57. O mesmo venceu há 5 minutos. A gente tinha a nossa chegada aqui fora. A saída é 17:57. Gente, vou checar novamente, azul 259. É, aos 2057 do Lu, né? É, deveria começar a demorar. 3894.